permita esta matança. O seu futuro você deve preservar. A energia, a força, a vida da Amazônia. O homem está querendo destruir. O egoísmo de pensar só no presente me faz julgar que a vida vai se diluir. O Itiruri Suanga, o Itiruri Suanga. Sorria, meu irmão, sorria, meu irmão. O Itiruri Suanga, o Itiruri Suanga. Sorria, meu irmão, sorria, meu irmão. O fogo que destrói. Terra preservar. O Itiruri Suanga.